Radio Simpson, ¿escuchas? Na 225, o solo? Na escuta, o 225. Firmando, o senhor é negativo, R9, vai ser Momo a saída. Ah, a saída Momo, então tá, tá ok, é 225. Confirma o tráfego, chamou o salto, cópia? 5217, vai taxiar à direita da faixa de rolagem, seguindo a viatura da infraero amarelinha. Torre, o 4208 da Azul, pode esperar pronto aqui na Quebec. Azul 4208, autorizado ingresso na Quebec, após autorizado ingresso na pista 107, reporte alinhado e pronto para decolagem. Alinhado e pronto. Quatro, dois, nove, oito, efetuando desvio pela esquerda. Frente, 4298. Pela Vemeral, foi autorizado o acionamento, chama para o táxi. Azul 4298, desça para 4000 pés, que é negar 10 no 5. Confirme qual nível? Azul 4298, desça para 4000 pés, que é negar 10 no 5. 4000 com 10 no 5. 10 por 1 no 5 milhas, está autorizado decolagem da 107, vento de 1000 graus, com 9 nós, ajuste no 0 no 5. Então você entendeu que no perfil da subida está restrito a 3000 até a 15ª, né? Positivo, azul 4208. Azul 4208, decolado aos 32, chame o controle agora em 119, decimal 35 e o Morro. 119. Confirmada a frequência do controle? 119, decimal 35. Obrigado. Thank you. Controle é o Azul 4208. Azul 4208, contato radar, sul grande voo 370, voe direto Jambo. Então tá, da presente 370 Jambo. Flight level. Azul 4296, desça para 2000 pés, inicia afastamento. Seria 4298-2000? Azul 4298, afirma, desça para 298. Desça para 2000, 4298. Mike Echo Delta, desça para 500 pés, chama a torre na frequência 198.6. Diga, Mike Echo Delta. Mike Echo, confirme, o equipamento rádio está clareza 2. Delta reporte vertical de Itapuã. Mike Echo Delta, tem um tráfego realizando o procedimento NDP. Mike Echo Delta, clareza permanece 2. Com 298 reportes na visão na ficou final. Reportar visual na final, 4298. Controle é o Azul 4208. Prossiga Azul 4208. Coordena pra gente o 330. Azul 4208 aguarde pra ver na ação. Obrigado. Tá batando, Roberto Batango. Roberto Batango, voo local autorizado 055, via Golf 677. A decolada 107 com curva à esquerda no corredor forte, restrita no meu pé. Até a liberação do controle, controle 11935. Transponder 0141. Pela Golf 677, transporta 0141, controle 1993, eu tenho o Romeu Papatão. Tá no pátio 4? Aqui, no meu Papatão. Pode ser o B? 2. Confirmando 02? Aqui, no Romeu Papatão. 02, quando ele tá com torre 1862, Romeu Papatão. Foi 1862, meu Deus. Thank you. Positivo, tá livre, ingressar a perna do vento pela direita da pista 1-7, efetuando o cruzamento da final da pista 1-0, aguardando instrução para girar a base, o tráfego Embraer 190 da Azul já ingressou na final da 1-7. Romeu Papatango, prossiga. Torre 4298 da Azul, final, baixado travado. Azul 4298, continue a aproximação, ajuste 1-0 no 5, reporte a 3 milhas da final 1-7. Reportará a terceira milha. Romeu Papatango, autorizado o acionamento, chame para o táxi. Azul 4298, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-7, vento 090 com 11 nós. Livre pouso na 1-7, Azul 4298 sua identificação. Prossiga chegar na Mária de São João 050. Mária 050. Último vento. Azul 498, vento de 090 graus com 10 nós. Ok. Terceiro sinal 65. 2685, muito obrigado. Alfa, mantém a posição. Salvador, 2223, a parte de proposta de instrumento. 2223, pushback em acionamento. Aguarda, número 1 da linha de trabalho. Aguarda, depois coordenar com a 2, pushback lá da 3, devido a... Afirmativo, decolagem a 35, então, vá manter a saída árvore. Árvore. Firmando a curva à esquerda após a decolagem. Estou precisando para a curva à árvore. Vira para o solo. A gente está Mike. 219. Passado travado. Mike, acolher autorizado pouso, pistão 1-7, vento 090 graus com 1-0 nós. Autorizado pouso, Mike, acolher. Lima, o portão 03, em modo a liberação, mantém a linha. Ok, tá mantendo a linha, 4298. O Xanaro 62 no 1, solo. Na escuta, prossiga. Já está iniciando o pushback? Já está em movimento. Realizador aqui no pátio chamando 4298, vem pra ela, ok? Azul 4298, Tô ciente, mantém a linha, mas o senhor vai aguardar. Quando for taxiar, taxia à direita da linha, a linha do táxi. Ok, desconsidera o balizador? Autorizado até o ponto de espera da 17. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, rodando o cartão. Ah, 6211, solo. Siga, 6211. Tem condições de puxar mais a retaguarda para deixar as entradas dos portões iniciais livres? Afirmo, qual deles? O 3? Afirmativo. Ok. 98 ingressa agora no pátio 1, vai taxiar até o portão 03. Quando o senhor passar pela viatura da Infraero, taxia mais à direita, que tem uns homens trabalhando ali. Ok, mas temos a aeronave da Passaredo sem faixa amarela. A gente vai seguir o... provavelmente seguir a viatura da Infraero, ok? Sim, sim. O senhor vai de acordo com o balizamento da Infraero. Ok, vamos segui-lo. Seja November autorizado a alinhar e manter pistão no 7. 340 Brasília, autorização. 6225, eu tenho 320. Copia agora a coordenação 34. 32 agora. 6225, 320 autorizado para Brasília. Direto Nietzsche, apoído, autorizo que no 0 e formosa. Decolando a 17, com curva esquerda, sai da Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Após Nitsa, controle 11935, transponder 5114. 320, rota do plano, que é via Nitsa, Puído, Ambro Esquino Zero até Formosa. Decola da 17 com curva esquerda no perfil da Momo, após voa Cóbigo, após OB Oscar Bravo Golf Uniforme, após Nitsa. 1935, controle e 5114, código, Chanel 6225. 225 está correto, está confirmando é Cogbo. Sim, chama para puxa canal. Ah, ok. Após Momo, Cogbo e após Nitsa. Sim, está estimativo. Ah, ok. Então informa quando pronto. 6225. Chané 6211 para o táxi, observando o azul ali, está com 111 a bordo. Autonomia de 3:20 com fim. 6211, autorizado táxi via Pátio 1. E após Lima, Mike, Quebec. A Quebec vai chamar a torre, 11861, altímetro 1095. Observa quando estiver passando através do portão 10 e os homens trabalhando, tem uma viatura da Freira estabilizando, se eu taxiar à esquerda da barra de rolagem. E o táxi após o azul, Lima, Mike, Quebec, pista 17, torre 186, senta através do 10. O Chané 6211, obrigado. Passaria 2223, só. 2223, passarei do sol. 2223, afirmativo, assim que o Chanel livrar a causa, está autorizado, chama táxi. Mantenha sempre o meu pé. Vai manter o 0.0. Até a dona. E está o NZ1 na frente. Fazendo a recepção do que a gente direito da aula. India November Alpha, decolado às 47, aporte cruzando o campo. Paciente, reporta cruzando o campo, India November Alpha. 2733 para a vitória da conquista, autorizado uma centena, decolada 17 com primeira curva à direita na saída árvore, controle, corrigindo, primeira curva à esquerda na saída árvore, controle 11935, aciona 5102. Aéreo 733, seu ponto de estacionamento? Gente, livre de estacionar, chama pro táxi. Nada pode proceder na descida da presidência. Desça para 4000, ajuste 1095. 4000, Salvador, o Índia November Alpha efetuou o cruzamento do campo. 7, Índia November Alpha, chame agora o controle em 1935, meu voo. Chamo o controle 1935, grato, até a volta, Índia November Alpha. Oceaner 6225, pushback acionamento no 01. 62501, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 625. Muito bom dia, o Papá Romeu Índia November Alpha, passando no corredor forte, na sua escuta. Índia November Alpha, mantém meu pé no corredor forte, informe o tempo de voo. É, aproximadamente uma hora, irá manter o no meu pé, o Índia November Alpha. Em Índia November Alpha, mantém minha escuta. Salvador, Oceaner 6211, bom dia, taxando via mais. Bom dia, Oceaner 6211, autorizado Mike, report na Quebec para ingresso da pista. Ok, ideia é Quebec e backtrack sobre a pista, é isso? Oceaner 6211, report na Quebec para ingresso na 17, ok? Vou reportar na Quebec, só confirmando, vai ser autorizado o táxi posterior via pista, é isso? Isso, positivo. Ok, obrigado. Romeu Papatango, decolada 50, report líquido cruzando o campo. Gente, Romeu Papatango, vai estar cruzando o campo. Colada 35, coordenação 14. Afirmativo, então vai decolar da 35 com primeira curva à esquerda na saída Arbor. Parceiro 2223. Decola 35 esquerda na Arbor 223. Mano, o POB é 23? POB é 38. 38. Ciente, parceiro 2223. Vai ser autorizado via Lima. Na Lima, baixa na torre, 1-1-8, meia dúzia. Atento ao balizamento da Infraero. Tá transcrição do pessoal à esquerda, na barra de... Na Lima, baixa na torre, meia dúzia, já tem o tráfego da Infraero. O meu Papatango, iniciando cruzamento a 1028. Gente, meu Patango, só informação de um tráfego, são Charlie 150, 900 pés, uma hora. Litoral, para retorno, Salvador. Tudo bom? Controle 1935, bom dia. Oceaner 6211, na Quebec, para ingresso. Gente, Oceaner 6211, autorizado táxi via pista, para pista 107, reporte na 107 alinhado e pronto para decolagem. Livre ingresso e backtrack pela pista para cabeceira 107, Oceaner 6211. Salvador, bom dia, 2226, a passageira Lima. Confirma, time aeronave. É o passageiro 222. Gente, patrulha 223, autorizado táxi para o ponto de espera da 35. Ponto de espera da 35, 33. 733, eu sou. Confirme? 08 a bordo, ciente, vai ter que se ir até a Lima. Oi, Gema. Até o hotel. Na hotel vou observar o follow me da infraero que vai indicar o centro da cruzar pista. Salvador tá passando, o Romeu tá passando. Colagem. Ok. Paciente 226. Tráfico meio 12 horas, 3 milhas, mesmo rumo. É um Charlie 1950. Mantendo meu pé. Gente do tráfego, mantendo meu pé, o Romeu tá passando. Uma torre 1862, altímetro 905. Observo no través do 10 homens trabalhando que estão indicando para taxar um pouco à esquerda da linha de táxi. Paciente dos homens trabalhando, vai para Via Pátio, Lima, Mike e Quebec, lá chama a torre em 118-3. Ou China 625. Helena 225, 118, meia dúzia. Meia dúzia, sim. Para controle? 526, controle de direita. Chinema 21 informando a restrição de 3 mil pés por 1,5 milhas. Chinema 21, autorizado a decolagem da pista 17, vento 90 graus com 10 nós. Vindo decolagem, Chinema 63621. 8 decimal meia. Oi, é o Guardião 02? 5826, informa quanto tempo manter o desvio. Já regressou com prova da NDV. O pátio 5 sem interferência com o tráfego que decola da pista 17. Afirmo, sem interferência com o 17 na decolagem, aproxima para o pátio 5, o guardião 02. 7, guardião 02, autorizado, pouso no pátio 5, vento 090 graus com 10 nós, reporte no solo controlado. Para o solo controlado, o guardião 02. Na 621, decolada aos 5-5, chame o controle agora em 1-9-35, bom voo. 1-9-35, Xené 621, obrigado. Você pode alinhar na 3. Aguarde, vai ser 2-2-2-3. Autorizado em seguir o procedimento NDB, então no 7. Eu e meu pai, se autorizado em NDB, pista no 7. Escuta. Salvador, Papa Romeu, rebatendo Romeu, transfere cente daquilo. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, ascendente estação, despandiu 050. S050, Papa Tango Romeu. Controle, Oxané 6201, restrito 3 mil pés, bom dia. Oxané 6201, contato radar, voe direto Leda. Direto Leda, 6201, aguardando subida. Você ganha aproximação para o procedimento em NDB da pista 17. O controle solicitou que o seu decole da 17 e vá aguardar o pouso do tráfego. O passarei 2223. O 2-2-3 não tem condição decolador do 7. Todo o cálculo já foi feito para decolar da 3, performance. Gente, mantenha a posição, aguarde.